Meus irmãos, nós estamos nos preparando para um encontro dos líderes de célula nesta terça-feira, às 20 horas. Nesta terça-feira, às 20 horas, aqui no projeto, nós vamos ter um encontro com todos os líderes de célula. Mas não apenas os líderes de célula. Eu estou chamando para que venham esposo, esposa, quem cede a casa, os que auxiliam. Eu queria pedir a colaboração de cada irmão que está aqui. Amanhã, ligue para o seu líder, ligue para os irmãos da célula. Cada célula precisa estar muito bem representada aqui. A começar do seu líder, os irmãos que participam. E também aqueles que gostariam de se envolver com uma célula. Eu gostaria de liderar uma célula, eu gostaria de ajudar numa célula, eu gostaria de receber uma célula na minha casa. Eu estou pedindo que vocês venham para esta reunião de terça-feira. Mas não é só uma reunião, é uma caminhada como igreja, ampliando a visão sobre o que Deus tem para nós. Diga comigo, eu sou membro do corpo de Cristo. Diga mais uma vez. Você pode visualizar isso? Jesus é a cabeça e ele está no céu. E onde está o seu corpo? Aonde está o corpo de Cristo? Irmãos, aonde está o corpo de Cristo? Aonde está o corpo de Cristo? É na terra, essa é a resposta. Então diga, na terra. O corpo de Cristo está na terra. E o corpo de Cristo é formado por muitos membros. E quem são os membros? Somos nós. Então eu poderia dizer com toda base bíblica, nós somos Jesus. Você é Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Agora, qual a missão do corpo de Cristo nesta terra? Você é membro de uma igreja, supostamente membro do corpo de Cristo. Você é membro dos bombeiros. E aí você chega para o seu comandante lá, depois de 15 anos de bombeiro, você fala assim, uai comandante, eu não sabia que o corpo de bombeiros, a polícia militar, o corpo de bombeiros de Minas Gerais, cuidava de apagar fogo. Não existe isso. Se eu sou membro de um corpo, eu sei o que aquele corpo tem como missão. Mas nós, como membros da igreja, muitas vezes não sabemos qual é a missão do corpo de Cristo nesta terra. Nós até nos sentimos membros do corpo, mas assim, eu vou à igreja, Deus vai me abençoar, os irmãos vão me ajudar, vai melhorar. A gente só vê o corpo de Cristo como um lugar social ou religioso. Mas eu quero dizer a você, irmão, eu e você somos membros do corpo de Cristo para fazer o que o corpo de Cristo faz nesta terra. E é um trabalho árduo que gera ou que demanda longanimidade, isso é paciência no decorrer dos anos, de ir inculcando na nossa mente, no nosso estilo de vida, esta verdade. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho uma missão. No culto hoje pela manhã, eu ministrei uma palavra, que é a primeira palavra de três ministrações até terça-feira que vem. E é uma palavra que nos mostra como Deus nos vê, o que Ele quer de nós. E se eu e você não estivermos alinhados com aquilo, nossa vida vai sempre aos trancos e barrancos. Então eu queria pedir a você amanhã, depois do almoço, essa palavra já vai estar na internet, para os irmãos. E eu queria convidá-los a ouvir ou reouvir aquelas ministrações do Retiro dos Líderes. Eu creio que tem cópias ali em CD, você pode levar hoje, você pode entrar na internet, pode pedir durante a semana na secretaria. E todas aquelas ministrações, e estas três aqui, elas vão construindo uma visão do que Deus tem para mim e para você neste ano como igreja, como membros do corpo de Cristo. Irmãos, eu gostaria de todo o meu coração que você fosse usado por Deus para a conversão de uma pessoa, de uma família. Que você tivesse a alegria de ser o instrumento de Deus para alguém que está indo para o inferno ser salvo. Mais do que isso, para alguém que está vivendo o inferno ser salvo. Na verdade, nós vamos ter cultos, reuniões aqui, em que o Espírito Santo vai fluir para nos dar todas as coisas que precisamos, até balas. Não tenha dúvida nenhuma que Deus vai querer nos dar todas as coisas. Brinquedo, pirulito, pipoca, algodão doce, qualquer uma dessas coisas. Ninguém tem o direito de dizer a ninguém que isso que você está pedindo, isso que você está querendo é bobeira, não fica com isso. Deus entende cada um de nós, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas fraquezas, e Ele verdadeiramente, inacreditavelmente para muitos, quer nos dar todas as coisas. Quer nos agradar nas coisas mais simples. Estava ouvindo o Asaf dizer que ele foi lá para Rondônia e ele estava passando tanto mal com o calor. E quando chegou do culto, domingo à noite, ele chegou em casa, estava tudo apagado na casa em que ele estava hospedado lá. E o caseiro que estava cuidando da casa disse: não, hoje no rodízio é esse bairro que fica sem luz. E ele entrou para o quarto. A casa estava um forno. Ele falou assim: meu Deus, amanhã eu tenho tantos desafios. Como é que eu vou dormir? Senhor, eu já não estou passando bem. Que coisa insuportável, meu Deus. E ele conta que o ar-condicionado ligou enquanto ele estava lá no banheiro. Não tinha luz na casa e ele teve ar-condicionado a noite inteira. É, a gente assim, às vezes tinha um fio lá ligado com outra coisa, porque a gente tende um pouco à incredulidade para não ser muito, muito forte, tende muito. Mas Deus resolveu naquela noite, falou: não, meu servo, você vai dormir bem. Eu te dou ar-condicionado. Esse é o Deus que nós precisamos crer, que faz as coisas mais simples, que atende os pedidos mais simples, do coração simples. Mas que também não consegue atender o coração daquele que é interesseiro, só interesseiro. Mas além do Senhor nos atender em todos esses pedidos, Ele tem sonhos mais altos para mim e para você. Você vai ouvir nessa ministração de hoje pela manhã que Deus tem um projeto eterno para a minha vida e para a sua vida que é sobrenatural. Deus quer colocar você governando sobre muitas cidades na eternidade. Existe um reino eterno de Deus que será tremendamente administrado, poderoso, grande. E eu e você somos as pessoas com quem Ele conta para administrarem esse reino. E isso depende da nossa vida nessa terra. Enxergar o reino, ter a visão do reino. Por isso eu estou insistindo com vocês, ouçam as ministrações do Retiro de Líderes, ouçam a ministração de hoje pela manhã, ouça esta ministração novamente, e esteja aqui terça-feira para você ser ministrado. Na continuidade do que o Senhor está nos mostrando, eu quero lembrá-los quatro perguntas que Deus nos deu no final do ano. Se lembram das perguntas? Quais perguntas? Quatro perguntas que eu disse. Essas são quatro perguntas para nós durante este ano. Quem ora por mim? O que eu tenho profetizado? Quem é o meu líder? E quem são os meus discípulos? Quem ora por mim? O que eu tenho profetizado? Quem é o meu líder? E quem são os meus discípulos? São quatro coisas que Deus nos deu como igreja para a gente cuidar durante este ano. E dizem respeito à nossa vida pessoal. Quem está orando por mim? Eu preciso de cobertura de oração. O que Deus está dizendo a mim está sendo uma palavra profética na minha boca. Quem é o meu líder? E quem são os meus discípulos? Como está a minha vida de relacionamentos? Relacionamentos e vínculos no corpo de Cristo. Irmão, se você vai ao médico e o médico diz assim: tome esta vitamina e esse problema vai desaparecer. E eu chego lá um mês depois e falo com o médico: eu estou com o mesmo problema, médico. E ele me pergunta: tomou a vitamina? E eu digo: não. Então ele fala assim: ó, vai embora. Tome a vitamina e volta aqui. É como um irmão que me disse esses dias, eu já fui no médico, o médico disse: não volte aqui. Se você não tomar esses procedimentos, não volte aqui, eu não te atendo mais. Deus tem uma série de orientações para nós como membros do corpo de Cristo. Se nós não seguimos estas orientações, nós vamos vivendo aos trancos e barrancos. E não adianta nós irmos para diante de Deus e falar assim: Deus, olha o que está acontecendo, Deus, olha essa minha vida. O Senhor vai dizer assim: você tomou as vitaminas? Não, ainda não. O que você está esperando? Ah, eu estou esperando que o Senhor ponha na minha boca, ou que o Senhor injete direto na minha veia e que faça a mágica. Nem é milagre, é a mágica. Você tomou as atitudes certas? E no corpo de Cristo, irmão, nós aprendemos as atitudes certas. No corpo de Cristo, Deus vai levantar alguém que diz: faça isso, ande assim. A palavra do Senhor nos diz, os estudos vão nos construindo, nos edificando, e nós precisamos buscar do Senhor: Senhor, eu quero andar no centro da tua vontade, vou tomar as vitaminas, vou fazer os exercícios, vou cumprir o que o Senhor prescreveu, e vou prosperar. E para nós como igreja local, eu preciso ter alguém me cobrindo de oração. Eu preciso ter relacionamento de tal forma que alguém está se lembrando de mim e orando por mim. Porque, irmão, isso é verdade. Alguém orando por outra pessoa é algo sobrenatural. Então, quando eu estou diante do Senhor, e às vezes eu nem menciono nomes, eu falo assim: Senhor, eu estou orando pelos meus discípulos. Senhor, nesse momento, eu estou aqui nesse lugar, talvez ninguém nem imagine que eu estou aqui, mas eles estão cobertos de oração agora. E o Senhor vai me lembrando de nomes, de assunto, eu falo assim: Senhor, não tem como o Senhor não agir. Aquela vida, aquele irmão, aquela irmã está coberto de oração agora. Ele nem sabe, nem imagina, mas está coberto de oração agora. Isso é poderoso, irmão. E nós precisamos absorver isso no nosso modo de vida de uma forma irreversível. Eu quero alguém me cobrindo de oração. Naturalmente, você vai cobrir alguém de oração também. Nesta semana, Por quem você vai orar? Porque se você e eu semearmos, nós vamos colher. E da mesma espécie que semearmos. Se você começar a orar por alguém, Deus vai levantar alguém que ora por você. Por que que nós estamos falando o que eu tenho profetizado? Porque o Espírito Santo fala com seus filhos. O Espírito Santo habita dentro dos seus filhos. Irmão, você vai sair daqui hoje à noite, você vai viver esta semana, talvez cheio de atividades, cheio de compromissos, talvez uma semana mais tranquila, ou quem sabe uma semana muito atribulada, mas o Espírito Santo vai continuar dentro de você. Por onde eu e você andarmos, o Espírito Santo vai estar dentro de nós. E se não for a nossa mente, sustentada pela nossa alma, que impede tudo, nós vamos ouvir o Espírito Santo. E vai sair da nossa boca o que Ele diz dentro de nós. Vai sair, irmão. O Espírito Santo me falou isso, isso, isso. Eu estou ensinando a você que esta é uma realidade palpável, irreversível do reino de Deus. O Senhor não quer que eu e você andemos esta semana tentando, sem rumo, ou só orando. Não, irmão. Deus não quer eu e você a semana inteira orando, orando, jejuando e chorando. Deus quer que eu e você ouçamos o Espírito Santo que está dentro de nós. Faça isso, filho. Faça aquilo, filho. Não, não, não, não. Por aí não. Volta aqui. Mas, Senhor, volta aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, Senhor. E Ele nos conduz em todo o tempo, em todos os assuntos, e vai pondo na nossa boca uma palavra. Será. Será. Deus vai fazer. Deus está escrito. Irmão, você vai experimentando Deus gerar isso em todo o tempo. Quem é o meu líder e quem são meus discípulos? Nosso alvo como igreja, que a gente ande unidos em células, em amizade, em comunhão, porque o fluxo de Deus tem canais específicos que são vidas. Tudo que você já ganhou na sua vida, todas as ajudas, auxílios, portas abertas, possibilidades, vieram através de alguém. E quanto maior a nossa rede de relacionamentos, mais possibilidades, mais fluxo das respostas de Deus, porque Deus usa seus filhos para transportar suas respostas, suas bênçãos. Deus pode mandar um anjo hoje à noite na sua casa. Ele aparece cheio de luz, talvez grandão, talvez usando uma espada, quem sabe um querubim com asas, eu não sei. Deus pode fazer, claro que pode. Mas pega a história. Boa parte dessas histórias ou desses testemunhos são ficção. Outra parte são pessoas que se frustraram, não aconteceu, achei que o anjo viria. Mas o anjo bateu na porta. O anjo bateu na porta. Eu pedi ao Senhor, sábado à noite, lá em Porto Alegre, põe o teu anjo ao redor desse carro. E quando eu voltei, um rapaz da casa em frente abriu a janela e disse, aqui está a placa do carro. Quatro rapazes tentaram roubar seu carro. Está aqui a placa do carro. Eles tiveram que ir embora porque me viram. Eu falei assim, o Senhor pôs um anjo aqui. O Senhor pôs um anjo aqui. O Senhor vai trazer as coisas que você está orando e clamando e pedindo através de anjos de carne e de osso, de vidas, de relacionamentos, irmão. Então nós vamos crescer tendo líderes e discípulos. Amém, irmão? Amém. A palavra do Senhor nesse texto, Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Leia novamente. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Diga comigo, crescia em número. Está escrito no livro de Atos, um dos principais livros para nós entendermos tudo sobre igreja, que a igreja crescia em número. E eu estou colocando para os irmãos um desafio de nós crescermos em número um pouco mais nesse ano. E eu quero deixar muito claro, e talvez eu precise de anos para implantar esta visão no coração da maioria dos irmãos. Eu não estou preocupado em que a igreja cresça de número ou cresça em número de membros. Não estou preocupado, irmão. Eu, na verdade, não quero. Esses 7 anos que nós estamos vivendo, o Senhor já nos conduziu a vivermos num estilo que a gente foge de multidão só por multidão. Poderíamos ter multidão por multidão, por número, mas não é isso que o Senhor nos deu. Eu não estou dizendo que nós somos melhores, que nós pensamos certo. Eu estou dizendo que Deus tem uma caminhada específica para nós. Que nós não estamos preocupados em ser uma igreja grande e termos muita gente, e termos um grande auditório, e termos uma grande programação todo dia, uma coisa, aquele fluxo. Não, irmão. Não é por aí. Mas eu estou interessado em que o número dos que vão se salvando aumente. Eu estou interessado, como está escrito na palavra, que a igreja cresça em número de pessoas salvas. E eu queria contar com você, irmão, como membro desta igreja. Você veio se tornar membro desta igreja porque o Espírito Santo te trouxe, você gostou, você tomou uma decisão, você não está aqui obrigado, e eu preciso que você saiba que rumo estamos indo. O rumo que nós estamos indo é que nós queremos que neste ano mais vidas se convertam a Jesus Cristo. Que tenhamos no culto do domingo, de manhã ou à noite, um número cada vez maior de amigos, de visitantes, de pessoas se convertendo a Jesus Cristo, que tenhamos nas nossas células um número cada vez maior de convidados que vão experimentando de Jesus, mas é mais do que isso, que cada um de nós alcancemos pelo menos um amigo não convertido. Nesta semana, na quinta-feira, a Consuelo combinou com uma das suas melhores amigas. Amanhã cedo, nós vamos para o sítio. Essa amiga da Consuelo, amiga mesmo, amiga, amiga mesmo, companheirona, ajudadora. E quando foi? No dia seguinte de manhã, a Consuelo recebeu a notícia. Nessa noite, ela simplesmente morreu. Morreu. Como assim? Como assim? Subitamente morreu. E quando a Dani me contou isso, eu estava lá em Porto Alegre com a Zá, eu falei assim, meu Deus, que dor no coração. Ela não se converteu com o Senhor aqui, pelo menos eu não vi, Senhor. Eu Espírito Santo foi me falando assim: você não tem noção quantos outros que estão ao seu redor e podem a qualquer hora ir embora. Você não vai dar conta de alcançar todos, mas quais são os que você dá conta de alcançar? Irmãos, nós temos uma missão como igreja neste ano, mais do que em todo tempo, que pelo menos uma pessoa se converta a Jesus Cristo através de você. Quem são seus amigos? Por que que alguns amigos nossos nunca ouviram falar de Jesus através da nossa boca? Então, nesse feriado, eu disse ao Senhor: Senhor, guarda a vida do tio Taylor. Mora lá em Angra dos Reis e está muito mal de saúde, mas por favor, eu só posso ir lá no feriado do carnaval, guarda a vida dele em vida até eu chegar lá. E nós enfrentamos mais de 5 horas de engarrafamento só para ir lá, falar de Jesus para ele, eu, Rafa e Mateus. Falamos de Jesus para ele. Oramos com ele, falamos do evangelho do Senhor e levamos ele a confessar Jesus como Senhor Salvador. Pegamos o carro e voltamos. Os nossos amigos, os nossos parentes precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E eles se converterão a Jesus Cristo. E não é o projeto Adoradores que vai crescer em número de membros, é a igreja que vai crescer em número. A igreja, na verdade, tinha paz. Diga comigo, tinha paz. A palavra paz aqui é eirene. Eirene. No grego, eirene. Paz. A igreja tinha paz. E esse ter paz diz respeito a muito mais do que estar sentindo um gostoso e despreocupado. Ontem, sábado, no almoço da formatura do Azaf, ele me pediu para dar uma palavra à família. As duas famílias, a família do Azaf e da Rosana, estavam reunidas e me pediu para dar uma palavra. E eu fui para diante do Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que fale? E o Senhor me levou a um texto e me levou a ler a palavra no original. E eu fui lendo, o Senhor falou: você vai falar sobre estabelecer. Que eu estou estabelecendo na vida dele. Que eu estou estabelecendo mais vasilhas para que eu possa fluir mais através dele. Interessante que o Marcos ministrou a mesma coisa para o Azaf lá. E aí o Senhor me levou a ler a palavra estabelecer no original. E no original a palavra estabelecer é estéreo. Eu falei assim: olha que interessante, tem tudo a ver com Azaf. Estéreo e estúdio tem tudo a ver. Música estéreo, som estéreo. Estéreo. Não é de estéreo, de que não produz filho, é estéreo de um som que não é mono. Dois lados, direito e esquerdo, estéreo. E quem entende um pouquinho de música sabe que no estéreo da música você põe um fone de ouvido, às vezes um instrumento está mais do lado de cá, outro está mais do lado de cá, às vezes uma voz está mais para cá, outra voz está mais para lá, a orquestra, um instrumento está do lado de cá, o outro violino está do lado de lá. Existe um balanceamento dos instrumentos que compõem o estéreo da música. A música mono, ela perde tanto, fica tão limitada. A música, a gravação precisa ser pelo menos estéreo. Agora você tem 5.1, não é estéreo, é 5.1. Não só apenas dois polos, mas 5.1. Então você tem som vindo de cada lado. Alguns sons mais modernos, 7.1. Mas a verdade é que tudo diz respeito ao balanço dos timbres. E eu disse a ele: Azaf, você vai se lembrar de estéreo. Porque estéreo significa estabelecer. O Senhor está colocando cada timbre no seu lugar certo, compondo um equilíbrio. E orei com ele, ministrei. Passado um tempo, o sogro dele, seu Roberto, pediu uma palavra. Ele falou assim, eu queria também. E ele é químico, ele é professor, ele é formado em química, alguma coisa nessa área lá, e domina muito. E ele diz assim, eu fiquei pensando no que o Sóstenes disse. E me lembrei de estereoquímica. Na química tem estereoquímica. Tem estéreo na química também. E o estéreo da química não é só a ideia de música, mas a ideia verdadeira da palavra, estabelecer. E a estereoquímica diz respeito a estabelecer os elementos de um elemento químico, de tal forma que ele esteja equilibrado. E ele foi falando da importância de estruturas na vida de alguém que estabelecem polos bem equilibrados. Essa palavra paz aqui, ela pode ser substituída pela palavra estabelecida. A igreja tinha paz, isto é, a igreja estava bem estruturada. As pessoas estavam bem consolidadas. Havia unidade, comunhão, propósito. Havia um conjunto de elementos bem organizados, harmoniosos. Havia um grupo de vidas com um propósito certo, com um alvo certo. Cada um no seu lugar, cada um na sua função. O estéreo estava bem composto. O estabelecer de Deus está ali presente. E o autor da carta, o autor do livro de Atos, Dr. Lucas, diz: a igreja tinha paz. A gente pode perguntar: eu estou em paz? Ah, estou em paz, está tudo bem. Sua família está em paz, está tudo bem. A igreja está em paz, ah, está tudo em paz, não tem problema nenhum. Mas não se está falando disso. Está se falando de estabelecer, de estéreo. Está tudo no seu lugar. Estamos com os elementos, os instrumentos, cada nota musical, cada timbre, bem colocado na estereofonia da composição do projeto. E a única coisa que pode nos fazer estar estabilizados como corpo de Cristo é a missão do corpo de Cristo. O Espírito Santo está obrando na minha vida. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E eu estou fazendo aquilo que é a vontade dele. E cada um está no seu lugar. Quem ouve de fora, ouve o estéreo. Ouve tudo bem colocado, bem estabelecido. A igreja tinha paz. E eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor gere esse estéreo entre nós. Não é nem mistério, nem é estéreo de infrutífero. É estéreo de dois lados, de dois polos, que estão bem compostos, com todos os elementos no seu lugar certo. Edificando-se. É o imperativo de uma ação de construir. É intencional, irmão. Você é membro desta igreja. E eu, como seu pastor, estou dizendo, eu sonho com você frutificando, intencionalmente agindo, se dedicando, porque longe de mim a ideia de que a igreja é minha, de que eu faço tudo e que a minha missão não é outra senão te edificar para você fazer parte desse estéreo num lugar específico e multiplicar-se. Significa você e eu tendo a intenção, ações intencionais de edificar a igreja. Logo nos primeiros anos do projeto, eu e a Dani recebíamos aqui muita gente, tinha gente que aparecia aqui, apareceu uma dizendo assim, eu tenho 9 dons, O senhor me entrega o púlpito e o senhor pode descansar. Vai contar comigo? Eu vou ser uma obreira aqui muito boa nesse lugar. Nunca mais voltou aqui. Um outro veio aqui e me apresentou a sua esposa, os filhos, e falou assim: pastor, nós somos diáconos em tal lugar e a minha esposa é líder de louvor. Se nós viermos para cá, o senhor vai deixar ela liderar louvor? Eu falei assim: irmão, eu não deixo nada. Jesus é o pastor aqui. Se Deus está trazendo para vocês para cá, vocês vão se plantar aqui. Olha, vão dar fruto. Todo mundo vai comer do fruto da árvore de vocês. Nunca mais voltaram aqui. As pessoas queriam fazer alguma coisa. Deixa eu fazer, eu tenho 9 dons, eu vou fazer. Deixa eu pegar o microfone, deixa eu fazer isso. Deixa eu ser o chefe, deixa eu ter o cargo tal. As pessoas querem isso, mas não se trata disso na Bíblia. Se trata do entendimento de que você é membro do corpo e que vai se ocupar prioritariamente com o que o corpo faz. Eu sei o que o corpo faz. O corpo, cheio do Espírito Santo, alcança vidas e leva estas vidas a se tornarem líderes de Deus. E eu quero fazer isso. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei qual o meu dom. Talvez o meu dom seja aquele sininho da orquestra que toca do lado esquerdo da estereofonia algumas vezes, mas eu preciso tocar naquele momento, porque vai fazer falta. Talvez eu não tenha o dom, Senhor, de um piano que ocupa os 2 lados do estéreo e enche todo o som, mas, Senhor, eu vou ser aquela nota do baixo que é dada na hora certa e que cria toda a sonoridade necessária. Conta comigo, Senhor. Essa é a minha igreja, eu faço parte, e eu vou crescer, e eu vou me edificar, e eu vou atuar para a edificação desse corpo. Eis-me aqui, Senhor. A igreja crescia em paz, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Diga comigo: a igreja continua caminhando. Diga para o irmão que está ao seu lado: a igreja continua caminhando. Agora, nestas férias, eu voltei à Igreja Batista Getsemane. Uma coisa quase impossível, eu com a minha família íamos assistir um culto ou participar de um culto em algum outro lugar, porque estamos sempre aqui. E quando estamos de férias, estamos sempre em Porto Seguro, com a igreja de Porto Seguro. Nós nunca tiramos férias para assim, para não estar com a igreja. Mas nós voltamos e havia um domingo ainda sem a escola de discípulos aqui, sem iniciarmos o culto pela manhã, se nós vamos lá na Getsemane. E eu fui lá na Getsemane e nos assentamos e cultuamos ao Senhor com aqueles irmãos e pudemos rever muita gente e fomos lá abraçar o pastor Jorge e fomos cumprimentar aqueles irmãos todos. E eu fiquei olhando assim: 8 anos depois, a igreja está aqui e a igreja continua. As coisas estão acontecendo. Pessoas se converteram. Pessoas cresceram. Pessoas assumiram funções no corpo. A igreja continua. Eu não estou aqui mais, porém a igreja continua. Irmão, se eu, como pastor desta igreja local aqui, parar, a igreja continua. Se eu desistir, a igreja continua. Se você parar, a igreja continua. Você vai voltar daqui a uns anos e a igreja está de pé na presença do Senhor, frutificando. Se você afrouxar, se você se dodói, se você não... A igreja vai continuar. Até eu, que sou o pastor da igreja aqui hoje, se eu bobear, se eu parar no meio do caminho, a igreja vai continuar. O que Deus estabeleceu está estabelecido, irmão. A igreja continua caminhando. Diga para o seu irmão: a igreja continua caminhando. O corpo de Cristo continua caminhando. E, irmão, eu como líder aqui, minha esposa, nós como líderes, os pastores, pastor César, pastora Sandra, os líderes de célula, e, irmão, se nós não tivermos essa visão de que o Senhor continua edificando a igreja continua caminhando, a gente para. Mas sabe o que nos alimenta todo dia? Que daqui a um ano nós vamos estar melhores ainda. Daqui a 10 anos nós vamos ter alcançado mais vida. Daqui a 100 anos, se o Senhor não voltar, nossos netos estarão aqui servindo a Jesus nesta cidade. A igreja continua caminhando, irmão. Então não pare, irmão. Não pare, continue caminhando, irmão. Não importa o que, que o inimigo fez, não importa o peso, não importa a dor, não importa o problema, não importa a dificuldade, continue caminhando, porque a igreja de Atos, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando. Não pare nunca, irmão. E nesse ano nós vamos caminhar em células, estudando a palavra na escola, cultuando ao Senhor, ministrando em outros lugares. Eu quero levantar entre vocês uma equipe para ir trabalhar com as crianças em Contagem. Campo missionário em Contagem, trabalhar lá durante a semana, trabalhar no sábado, lá à tarde, com aquelas crianças daqueles bairros, daquele bairro, daqueles bairros ao redor, daquelas casas, daqueles condomínios, crianças lá que não têm acesso às coisas, que precisam de uma palavra do Senhor, famílias que precisam de gente que diz: eu vou continuar caminhando. E o versículo diz: no conforto do Espírito Santo. No conforto, a palavra no grego aqui é paráclesis, de parácletos. Jesus diz: eu vos enviarei o consolador, o parácletos, aquele que produz conforto, consolo. A palavra conforto e no conforto do Espírito Santo diz respeito à convocação, a aproximação, a exortação, encorajamento, consolação, descanso. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele diz assim: vem para cá, vem para cá, fica perto aqui, ó. Vem para cá, fica perto aqui, ó. Vem cá, debaixo das minhas asas. Está difícil, a gente entende bem isso quando fala em consolo. Está difícil? Vem cá, me dá um abraço aqui. Não precisa falar nada, só dá um abraço. Aquilo conforta. Por que conforta? Porque chama para perto. Chama para perto de onde? De onde está fluindo amor. Lá no funeral, os parentes vão receber abraços de muita gente. Gente que ele nem conhecia, era amigo do falecido. Meus pêsames, meus pêsames, meus pêsames. Mas na hora que chegar alguém que tem amor dentro, vai ser um abraço diferente. Vai ser um choro diferente. Porque puxou para perto. De onde? Da fonte do calor, do amor. Sabe o que o Espírito Santo faz? Gera conforto, ele chama para perto. Sabe o segredo dessa igreja aqui? Aqueles membros decidiram estar colados no Espírito Santo. Colados no Espírito Santo. Nós temos mais do livro Andar no Espírito, andar no... Vamos chegar. Muitos irmãos já pegaram o livro para ler. Vamos ver se essa semana a gente consegue receber outra remessa, Andar no Espírito, Andar no Poder, irmão Dave Robertson. E se você ainda não leu, irmão, descobre alguém aí que já leu e pega emprestado. E se você está lá, eu já... Coma esse livro, porque esse irmão está nos ensinando de uma forma tão simples e clara a andarmos mais com o Espírito Santo. Ele está nos chamando para perto. Ele está nos chamando para perto. Aquela igreja crescia em número porque andavam no conforto do Espírito. Andavam no convite. Vem para perto. Vem me adorar. Vem me ouvir. Você vai ouvir na ministração de hoje de manhã que Jesus disse aos discípulos: vai ter gente ao seu redor, vai ter circunstâncias ao seu redor, dizendo, nós não estamos gostando da obra do seu Senhor. É literalmente nossa vida. O tempo inteiro nós estamos debaixo de pressões, de todo tipo de pressão, nos dizendo, não dá, não ocupa com isso, nós não gostamos dessa obra, não vai nisso não, isso não vai resolver, isso aí não atende sua necessidade. Depois que tiver a necessidade atendida, vai lá e cuida das coisas do seu Senhor. É real, Jesus disse isso. Mas Jesus mostra na parábola de Lucas 19, que ele foi e venceu o maligno. E que ele voltou e disse, cadê aqueles que ficavam te pressionando? Chama-os aqui, eu vou exterminá-los. Irmão, eu e você precisamos entender que somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo, irmão? Você é membro do corpo de Cristo, irmã? Muito acima desta reunião aqui, muito acima de um projeto de célula, muito acima de uma organização, de algum evento, muito acima das nossas necessidades, nós somos membros do corpo de Cristo. Diga para o seu irmão, você é membro do corpo de Cristo. Poderíamos dizer, você é Jesus. Tecnicamente, nós vamos dizer, não, eu não posso dizer que você é Jesus, porque você é uma célula do corpo, você é um membro do corpo, mas nós juntos somos Jesus. E eu preciso funcionar como o corpo funciona. Irmão, eu vou ser muito atrevido com você. Eu vou ser muito, talvez correndo o risco de ser arrogante com você. Mas se Deus te deu um pastor que tem essa visão, você não tem outro caminho senão se unir a ela. Se você tem um pastor, se Deus te deu um pastor que está dizendo, eu quero viver isso aqui, ó, é isso aqui que eu vivo. E o que porventura tiver na minha vida que não está coerente com aquilo dali, pode me mostrar porque eu vou arrancar da minha vida. Eu já tive muitas oportunidades de fazer tudo o que parece sucesso no mundo gospel e no mundo por aí. E continuo decidido. Quero andar aqui com um pequeno grupo de discípulos, mas deixar uma herança para os nossos filhos. Não de que era uma igreja grande na cidade, mas que era uma igreja que crescia em número. Vidas salvas, vidas transformadas. Não é porque tem um pastor Billy Graham que prega todo dia naquela igreja. É porque tem um rebanho de discípulos que entendeu a missão do pastor, a missão da igreja, a missão do corpo de Cristo. Diz, eis-me aqui, Senhor. Este ano, nós estamos pedindo ao Senhor que nos faça crescer em número. E o segredo está em 9:31 de Atos. A igreja, na verdade, tinha paz. Estou pedindo ao Senhor que nos estruture. Cada irmão com seu dom, bem mixado para um estéreo bonito, de um som de uma orquestra lindíssima, indo para um lugar bem definido. Edificando-se no caminho e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você pode colocar esse versículo na porta do seu quarto, no vidro, no espelho de sua casa? Faça isso. Escreva esse versículo em cada folha da sua agenda. Põe esse versículo no seu Facebook. Amanhã, quando publicarem a ministração de hoje de manhã, multiplique ela no seu Twitter, no seu Facebook. Espalha isso. Pede mais algumas pessoas, ó, me ajuda a espalhar isso daí. E leia todos os dias. A igreja, na verdade, tinha paz. Senhor, gera paz no nosso coração. Não estou falando que nós estamos em guerra, não, Senhor. Eu estou falando que o Senhor precisa nos tornar esse estéreo bem coordenado, bem estabelecido, que é representado por um estado de espírito divino chamado paz. E crescia, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Fecha os teus olhos, irmão. Peça a Ele: Senhor, me transforma num empresário, num profissional liberal, numa dona de casa, num estudante que é membro do corpo. O Senhor está nos preparando para esta reunião de terça-feira, mas é mais do que isso. O Senhor está nos preparando para alguns anos de caminhada como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, como pessoas que amam a Jesus acima de todas as coisas, como pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e amam ao próximo como a si mesmo. Ah, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Inflama o meu coração com este chamado, Espírito Santo. Inflama o meu coração, Senhor, com esta visão. E a forma, a estratégia possível, cabível, no nosso mundo agitado de hoje, é a vida em células. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me dispor, quero estar nesta reunião, mais do que isso, eu quero estar vinculado a uma célula, e eu quero frutificar nesse ano de uma forma maravilhosa. Não vai caber naquela sala as pessoas que o Senhor vai me dar, Senhor, convertidas. Nós vamos ter uma batalha espiritual muito violenta. Existe um principado, existe um domínio que afeta muitas coisas, muitas pessoas, mas nós vamos contra ele, e ele vai cair por terra. Convido você a orar ao Senhor e a dizer de todo o seu coração uma resposta a ele diante desta palavra. Levante a sua voz. Se você achar frutífero, fique de pé e ore em pé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir para o altar, Senhor, eu entendi. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor.